dado início a mais uma sessão da Irmandade Nerd. Tonight I'm gonna have myself a real good time. Saudações, caros fraternos, estamos começando mais um Irmandade Cast. O episódio de hoje é sobre a categoria de melhor filme do Oscar de 2019. Sou o Dudu e eu estou aqui com meu amigo Gabriel. Olá pessoal, eu sou o Gabriel, esse é o meu segundo podcast aqui no Irmandade e é isso. E também estou aqui com o nosso mordomo da casa aí, o Gunford. Com equipamento novo, investimento aí, vamos ver se o áudio fica bom. É, Dudu's Industries. Beleza, então, vamos lá. I'm having such a good time. I'm having a ball. Então galera, mais um ano aí, mais filmes do Oscar, como sempre eu tenho a tradição aí de assistir todos os filmes e de obrigar que meus amigos assistam também, o Dudu que eu diga. Sim, nossa, só pra falar, no dia dessa gravação aqui eu assisti 4 filmes do Oscar, dessa categoria aí pra gravar. Tarde na categoria. Então eu tô tipo bitolado aqui, tá uma mescla de filmes. E vamos ver no que vai sair isso aí. Bem, vamos falar do primeiro filme aí, por ordem aí de lançamento, né? O primeiro grande filme da noite aí, com ganhou 3 Oscars, não ganhou de melhor filme, foi o Pantera Negra. Já dando a minha experiência com Pantera Negra. Pantera Negra estreou no Brasil dia 15 de fevereiro de 2018. Foi a pré-estreia, né? Do dia 14 pro dia 15. E do dia 14 pro dia 15 eu estava na maternidade. Foi a madrugada que meu filho nasceu. E depois deixou a mulher no hospital e foi assistir o filme. Ele foi inventar de nascer às 8 horas da manhã, então quando veio a troca de turno, 1 hora da tarde, minha sogra me rendeu e claro, eu fui pra onde? Fui pro cinema. Você acha que ia descansar? Depois de uma madrugada, horas. Com certeza. É, meu filho vai inventar, logo no dia de Pantera Negra. Merece uma estrelinha de bom osso, hein? O pai do ano. Com 26 dias eu levei ele ao cinema pra assistir o filme. Pra você assistir o filme? Não, pra minha esposa assistir o filme. Eu levei ela pra assistir, porque ela também queria assistir. Ela também não gostou da ideia de não poder ter assistido. Ou seja, os pais do ano. Mais um. Levamos uma criança pra assistir o filme. E eu nunca vou esquecer a data de lançamento desse filme. Olha só que coisa boa. Só as proezas aí, tá certo. E não é qualquer filme, né, velho? Veio pra dar uma pesada no peito da sociedade. Daqui a 50 anos meu filho vai falar, caramba, fazem 50 anos que Pantera Negra mudou o cinema. Pois é. Bem, Pantera Negra aí, né, é um filme da Marvel, né, dos super-heróis. Pantera Negra, que é um herói criado lá nos anos 60 pelo Stan Lee. É, inclusive, o nome dele não é por causa do grupo Pantera Negra que existia, né? O grupo, para algum supremacista, para outros, só um grupo de resistência, né? Pantera Negra que existiu nos anos 60 nos Estados Unidos. Eles foram criados aí mais ou menos na mesma época. Obviamente, Pantera é um animal ameaçador, negra, para representar a cor, né, dos negros. Então é um nome até comum para poder ser utilizado, tanto como herói, como o nome de um grupo que lutava pelo direito dos negros. Então, no momento de lançamento, ele teve uma grande aceitação do povo, né? Que tava, nesse momento, era a voz a ser ouvida. E quebrando todas essas barreiras, o Pantera Negra, independente do que o povo, a supremacia branca nos Estados Unidos pensava, ele era um cara que usava a maior tecnologia e era um cara de realeza, então isso aí era um confronto diretamente com a maioria branca da época, né, que era extremamente racista. E ele teve uma grande citação e estreou logo na revista mais vendida de quadrinhos da época, que era com o Quarteto Fantástico, né, que era a vitrine da Marvel naquela época. Bom, então, Pantera Negra é um grande marco para o cinema de super-heróis, o cinema em si também. É um grande evento cultural, Pantera Negra, e realmente merece todos os méritos que ele conseguiu esse ano. Totalmente merecido. Mas é um filme que, particularmente, eu não gosto muito. Eu acredito que tem erros nele. Tem momentos muito ruins, que eu até discuti com o Thiago quando o filme foi lançado, que eu não havia gostado muito dele. Tem coisas muito boas ali, o Killmonger é maravilhoso, mas também tem coisas ruins que eu não me envolvi tanto com o filme. Até mesmo eu não achei na estreia, como normalmente assisto. Eu esperei algumas semanas, porque não foi um filme que me motivou a ir ao cinema, mesmo com a grande explosão de público que ele teve. E eu acabei assistindo uma semana depois, achei ali um bom filme, mas não foi um filme que me envolveu tanto. Eu achei que teve certos erros, certas coisinhas ruins que aconteceu. E o maior erro do filme foi ter matado seus vilões, que tem vilões excelentes, que seriam muito bom ver eles no futuro da Marvel, mas infelizmente os dois morreram. A morte do Killmonger é maravilhosa, uma das melhores cenas que a Marvel já fez, mas não vamos ter mais do personagem no futuro. Mas eu acredito que foi, obviamente, proposital pra fechar um arco dele, né? Porque justamente ele era apenas pra mostrar um lado do Pantera Negra, que a gente não conhecia muito, porque ele ia, logo em seguida ia tá aparecendo já no Vingadores, na aparição do Thanos. Então a gente precisava conhecer o Wakanda antes de ter aquela invasão e antes de ter a guerra. Então ele precisou fazer esse filme, criar uma trama já de começo, meio e fim dele, pra não precisar ter um outro filme dele, justamente por causa disso, velho. Concordo, mas acredito que poderia fazer isso tudo, mas mantendo o vilão pra uma possível sequência. Tanto ele quanto o Kong, que foram dois excelentes personagens. Então, mas o Killmonger foi excelente a ideia de dele não continuar vivo, porque se você coloca o Killmonger indo atrás das convicções dele, do que ele acreditava, e fazer ele continuar vivo, você meio que mata o vilão de qualquer jeito. Independente se o vilão em si estaria vivo, e se ele vai pra Wakanda e vira um dos bonzinhos agora, você mata o personagem. Tanto que ele não é assim nos quadrinhos. Nos quadrinhos ele é um cara extremamente reacionário e ele quer porque quer que o Wakanda expanda e governe o mundo em todo. Não tem como ele fazer isso estando acho vivo que, e junto com o Pantera. Muitas vezes a gente se apega muito a certos aspectos, principalmente quando a gente vê uma Marvel que ela tem uma deficiência em relação a vilões, isso é uma verdade, né? Nós temos o Loki, tem o Killmonger, tem o Thanos, isso aí, né? Talvez o Abutre. É que a gente também tem que pensar o seguinte, a gente se apega muito à questão do vilão. Talvez, eu acho que se ele não tivesse morrido, a mensagem dele não teria sido passada, até porque aquela última frase dele é uma frase impactante, né? Então, assim, a gente pensa em um mundo de franquia e acaba muito se apegando a essas ideias do continuísmo, da continuidade, de que tem que existir, e esquece que uma obra, muitas vezes, ela pode ser única. Pode ser começo, meio e fim a história, e ela pode ser ótima, não precisando se estender. Assim, o Pantera Negra ele vai se estender, porque o reino continua, o mundo continua, a tradição continua, mas o Killmonger ele serviu para que mudasse essa tradição, e para que o acontecesse o que aconteceu, né? E que a gente sabe que vai acontecer, de Wakanda se abrir para o mundo e tal, essas coisas todas. Isso graças à influência do Killmonger. O que talvez não aconteceria, talvez ele continuaria sendo um vilão e as convicções dele seriam dúbias. Então, às vezes, se prender muito a um personagem também é um defeito nosso. A gente se prende muito a certos personagens quando ele só tem que passar pela nossa vida, impactar ela e continuar. É, ele fez isso com maestria, velho. Pra mim, eu torci pra ele morrer mesmo, pra ele não continuar vivo, pra ele continuar acreditando naquilo que ele tava desde o início em busca. Então, ou ele tinha que estar vivo e o Pantera Negra morrer, ou Pantera Negra vivendo e ele morto, velho. Não tem como os dois, com essa dualidade aí, continuarem um existindo e o outro coexistindo. Não, não faria. Com toda certeza, eu só falo da primeira opção. Você é Malcolm X, né? Você é Malcolm X, né? Ele é um personagem muito carismático, né? Isso aí é óbvio, ninguém vai contra isso, sim, contra esse fato. Então... Vai assistir o Killmonger do Isso, né? Mas assim, mas ele também é um personagem dúbio, né? Porque ele talvez ele tenha a convicção certa, mas os seus meios não são certos, né? Então a gente fica sempre com aquela aí, será que vai, será que não vai, será que é certo, será que é errado. A gente acaba torcendo pro vilão. Todo vilão da Marvel é assim, velho. É, pois é. Ele sempre te dá aquela, então, e se você estiver olhando pelos meus olhos. Tem o Thanos, você tem o Magneto, tem agora o Killmonger. Doutor Destino, né? Assim, os grandes vilões da Marvel, eles são desse jeito, né? Eles são sempre dúbios, tanto que a maioria deles tem quadrinhos exclusivos deles. Porque você vê, ó, você deu até o exemplo aí do Doutor Destino. Você vai pra Latveria, todo mundo ama o cara, pô. O cara é idolatrado lá. Não tem como você falar que ele é 100% vilão. Ele é o vilão porque ele não tá de acordo com a maioria, né? Então ele quer fazer do jeito dele, ele tem as convicções dele, e quem somos nós pra julgar quem tá certo ou tá errado nele? Sobre as questões técnicas, né? Só pra gente, obviamente, esse filme merece um cast só pra ele, né? Ele é gigante, talvez quando tiver chegando dois aí a gente fale um pouco, porque é um filme muito denso, até é sacanagem falar dele aqui em poucos minutos nesse cast, mas é porque ele obviamente foi indicado ao Oscar, por isso que ele entrou aqui, mas é um filme que preencheu uma lacuna, então uma lacuna que tava aí por muitos e muitos anos, precisando ser preenchida por um filme de super-herói. O impacto desses filmes são gigantescos, eu não digo só os filmes da Marvel, tá aí a trilogia Batman para mostrar que também tem um peso gigante, né? E o que essa trilogia influenciou, né? Influenciou muito outros filmes, assim como eu acredito que Pantera Negra vai influenciar, principalmente não em termos técnicos, porque o filme foi muito mais do mesmo em relação a termos técnicos, mas com certeza em relação à representatividade do povo afro-americano. Não, gostei bastante do filme, só um pouquinho da parte técnica que me pesou. Eu não gostei muito do CG dele. Achei algumas vezes meio forçado, principalmente na parte da guerra lá. Aquele bicho lá, qual é o nome daquele? Então, rinoceronte lá, mano, não... É muito, muito cara de CG, que me incomodou, você não acreditava. É compreensível, porque assim, se a gente for pensar, a gente lida com um único estúdio, né, um estúdio limitado, apesar de tudo, apesar dos bilhões, o estúdio da Marvel ainda é um estúdio limitado, e se a gente for pensar, que foi uma das justificativas, inclusive falada pelo Kevin Feige, o setor principal de CG da Marvel, que é um setor muito bom, vi os outros filmes deles aí, estava trabalhando em cima de um outro filme aí bem maior. Seja Thanos. É, e a gente viu, né, claramente que realmente fez diferença, né, porque o outro é impecável. Foi indicado. Foi indicado e assim, muita gente estava acreditando que ele ia ganhar, aconteceu todas as sessões do Oscar que ele não ganhou, mas... Se a gente for pensar, pô, foi um filme que acabou limitando-se quanto ao CG, porque a equipe era limitada e nós tínhamos um outro filme muito maior sendo feito. Claro que não justifica, eles ganham bilhões com esses filmes, eles podem buscar outras equipes. Exatamente, tô vendo você falando aí, mas não engulo não. O porquê foi feito a gente sabe, né? Não foi porque foi, deixaram meia boca, né? Porque tinha uma outra equipe fazendo. E essa outra equipe não era tão, tão competente, foi escolha, fizeram uma escolha errada. Bom de tudo é que pelo menos o figurino compensou essa falha, né? Exatamente, existem outros aspectos que compensam, a parte sonora do filme é muito boa, os figurinos. Seguindo aqui, galera, nossos filmes, né? Vamos para o filme aí, queridinho da galera, aquele filmezinho amorzinho, que dá um tiro no final na cabeça, Nasce Uma Estrela. Bom, velho spoiler do Galford, para começar bem, falando sobre o filme. Como eu ia falar, esse filme aí já é um terceiro remake, ou seja, é o quarto filme, que é refeito, então assim, não é muito spoiler, né? A historinha já é batida um pouquinho, né? Desde a década de 30 tá saindo esse filme. Tem uma lei aí não escrita que a cada 25 anos você precisa fazer esse filme. Então não tem muita questão do spoiler. Esse filme foi feito, foi estrelado e dirigido pelo Bradley Cooper, né, ao lado da minha queridíssima rainha de todas, Lady Gaga, né, mostrando aí que realmente é uma boa atriz, o que muita gente duvidava, não sei por qual motivo, pra mim ela é a rainha melhor de todas. Um filme muito legal, mas um filme muito clichê, todo mundo já sabia o que ia acontecer, né? Alguém tinha alguma dúvida do que ia acontecer nesse filme? Eu não conhecia o filme. Quando o filme começa, pô, já dá pra saber o que vai acontecer no filme. Tem muito segredo, assim. É um filme que com a mulher que vai se tornar superstar, a gente já sabe pelos trailers, e o cara tem problema com bebidas. Era claro que não ia ser um filme pra terminar felizão. Então, isso daí, beleza. Mas antes de entrar no cinema, todo mundo tava meio que achando que era um filme sobre a Lady Gaga, né? Seria uma biografia. Então já caíram do cavalo nisso. Na verdade, existe algo interessante nesse filme. É que o título engana. É um filme que o título engana. As pessoas veem nasce uma estrela com a Lady Gaga, as pessoas pensam que a Lady Gaga é a protagonista. A Lady Gaga é muito coadjuvante aqui. O filme é muito sobre o... Não deixa de ser verdade. É sobre o Bradley Cooper. É muito mais a decadência de um astro do que o nascer de uma estrela. Não, eles meio que alternam, velho. Porque enquanto ele tá caindo, ela tá acendendo. Tudo gira em torno do personagem do Bradley Cooper. Tudo gira em torno das relações dele. É ele que impulsiona a carreira dela. É ele que tem uma relação problemática com o irmão. Todo o núcleo de drama do filme é dele. Beleza, o cara é triste, o cara é triste, o cara roteiriza o filme, beleza. É compreensível que ele tenha esse estrelato muito grande, mas o título chega a enganar. Ah, mas eu acho que não tem toda essa questão, não. Porque, assim, como Dudu disse, nasce uma estrela. Nasceu uma estrela, nasceu a Lady Gaga, né, no caso, no filme, né, e ele foi-se embora. E eu não discordo do que o Gabriel falou, né, que é sobre o protagonismo do Jack. Só que em nenhum momento a Ellie tá em segundo plano. Toda a ascensão e todo o decaimento do que acontece com o Jack ali, nesse meio termo do filme, é em consequência do boom que ela tá fazendo, né, na indústria. Porque ele já era um cara que tava cansado, ele não tinha mais vontade, né, de tá cantando, de tá tocando, porque ele perdeu o tesão. E ela reacendeu isso nele, por conta da sua autenticidade, por conta do que ela queria demonstrar pro povo, que não é apenas a casca que importa, né? É, o conteúdo vem muito antes. Dudu, você é assim que tem a minha idade, o Gabriel também pode opinar, obviamente, mas eu acho que não é muito da época dele. É, Nasce uma Estrela, o filme baseado na história real de Latino e Kelly Key? Seria baseado na história real de Latina e Kelly Key? Vai se fuder, velho. Não, será que seria muito exagero? Acabou com todo o meu discurso aqui. Próximo filme aí. Isso aí, tava tão. Fazendo uma puta nada no filme, o Galfo destrói tudo. Porra. E olha que era o momento que, tipo, as ideias estavam fluindo sem ter corte, velho. Depois do meu fiasco com Pantera Negra aqui, o cara me lança uma dessa, velho. Sei nem o que eu tava falando mais. Segue o baile. Então, um dos pontos positivos que eu achei do filme é o modo como ele retrata a depressão do personagem do Bradley Cooper. É o que segue ele desde o começo do filme até o final. Porra, eu achei uma excelente retratação dessa doença que tá tão atual hoje em dia. Poucas pessoas ainda estão falando sobre ela. Sim, o alcoolismo dos vícios é o pior que existe, né? Porque álcool você encontra em qualquer esquina e você pode beber a hora que você quiser, você pode comprar onde for. É, diferente das outras, ela é legal, as pessoas legitimizam isso. Porque traz muito retorno, né? Ficou bem complicado mesmo. Então, já tentaram barrar uma vez, não deu certo, né? Não deu muito certo. Foi bem clichê. Eu acho que ele chegou onde chegou muito. Defina clichê, velho. É uma história batida, é uma história que, pô, é uma história básica. É uma menina que chega ao estrelato do nada devido a um cara que já é bem sucedido. Quase todas as histórias produzidas por Hollywood são básicas. Dizer que é clichê é desmerecer. O que diferenciou mesmo foi a atuação, o peso da atuação dos dois personagens principais. Acho que o que pesou mesmo foi isso, né? Tá, tirando a parte do clichê aí, e vamos pra parte técnica, porque impressionou bastante. O que você achou da direção do Bradley Cooper? Eu achei da hora, achei incrível, assim, um cara que não tem tradição nenhuma de direção, já alfinetando, faz cenas incríveis pra dar em filme de grandes artistas por aí, né, porque que gravação, assim, realmente eu tava, ali eu estava assistindo um show de verdade. E do backstage ainda, né, porque você é o cara que tá lá atrás assistindo a plateia, você tá vendo a banda de costas. Isso que é interessante. Véio. Realmente levar os atores em grandes festivais e lá produzirem um filme foi incrível, né? Pra mim foi uma ideia incrível, foi uma coisa que... uma escolha acertadíssima. Então isso pesou bastante, não só no filme, mas também em toda a recepção do público. Claro, você tem dois atores de peso, Bradley Cooper e Lady Gaga. Lady Gaga canta muito bem. Não, você não tem dois atores de peso, você tem dois artistas de peso, porque ela não tem peso nenhum como... como atriz, né? Ela acabou se tornando agora. Talvez o Bradley Cooper pressionando mais do que a Lady Gaga, né? Porque assim, a Lady Gaga, ela canta muito bem, a gente já esperava dela uma boa atuação. O Bradley Cooper, direção, atuação, ainda por cima, cantando, que foi uma coisa assim que não era... as pessoas não conheciam esse lado dele. Não é só cantando, e tocando também, velho. Isso daí tem que tirar o chapéu pra ele, né? Porque o cara se dedicou de corpo e alma pra isso. Sim. Porque tanto que o Clint Eastwood, que ela... seu diretor, e acabou não sendo, né? Então ele abraçou a ideia e fez parte do roteiro, meio batido já, mas ele colocou a visão dele de como seria, né? O cara tá de parabéns. Sem dúvida. Começou com o pé direito pra caralho. Agora, claro, escrever, dirigir e atuar numa cena com a Lady Gaga nua dentro da banheira também tem os seus méritos, né? Não é tão difícil assim, né? Ele que colocou no roteiro. Assim. Eu tenho certeza que foi ele que colocou no roteiro. Nua, na banheira, comigo. Não tenho dúvida. Né? Não é pagando peitolas. Os boatos aí assim, não são... isso que a gente quer. Bom, então, eu gostei do filme, mas também não achei esse filme estudo. Acho que foi indicado ao Oscar devido muito mais aos atores do que ao próprio filme. O filme mesmo não vejo essa... tanto que as indicações dele são o quê? Melhor ator principal, melhor atriz principal, melhor ator coadjuvante pro Sam Elliott, tipo, por causa dos 30 segundos que ele ficou em cena. Muito bom mesmo. Ele tem poucas cenas, ele faz um puta trabalho. Eu acho que... Eu sei que ele faz um puta trabalho, mas ele faz um puta trabalho. Aí você vai falar pra mim depois que não, que o Michael B. Jordan não merecia. Assim, é complicado. Eu entendo que é importante, que valeu a pena, mas eu também entendo que é muito mais difícil você lidar com um filme inteiro, você conseguir manter um padrão bom do que você fazer três cenas e dar o seu melhor. Mas aí vai de cada um. É algo bem discutido. Só pontuar que as músicas tocadas em show não teve playback, né? Gravado ao vivo. É, importante dizer. Porque nem precisa, né? Ter Lady Gaga, vai fazer playback pra quê, velho? A grande surpresa seria o Bradley Cooper fazendo isso ao vivo. E ele mostrou que canta, né? Bohemian Rhapsody, o filme aí que deu o Oscar de melhor ator para o Rami Malek, que é um Oscar bem contestável. Eu, sinceramente, não acho interessante. O cara não cantou, né? Fez playback. Não, mas não cantar, aí eu dou até méritos para ele. Porque não tem mas ele não, nem sequer cantou, mesmo que depois fosse editado o som, ele nem sequer cantou durante. Não, ele cantou. Tanto é que fizeram a mixagem da voz dele com o cover do Fred Mercury. Isso foi o que contaram pra você, né? Isso foi o que te contaram. Mas assim, pelos bastidores, a mensagem dentro do bastidor diz que ele não cantava. Que inclusive diziam que ele só abria a boca, não saía nem som. Né? Ele só fazia o gesto das palavras, mas não saía nem som. Não, pra ver se a veia salta. Não que eu não goste do Rami Malek, eu gosto muito dele. Mr. Robert é nóis, ainda bem que vai acabar, porque séries que acabam são as melhores. Não, séries que terminam são as melhores. Eu gosto. Pior são aquelas séries que são canceladas. Eu gosto de séries que terminam. É, então a série vai terminar, isso é uma coisa boa, vai acabar. O Rami Malek tá muito bom no filme, mas como o Galford disse, é um filme bastante página em branco, é um negócio muito simples. Eu acho que o roteiro permite muito pouco dele. Os outros indicados, Bradley Cooper, pra mim estavam muito melhores do que o Rami Malek, passando muito mais verdade do que ele. Nossa, e também, cara, outra coisa, o roteiro que foi construído, foi costurado de uma forma ridícula. Qualquer pessoa que conhece metade não, conhece 10% da história do Freddie Mercury, consegue conectar ali algumas coisas totalmente erradas. Inclusive o Rock in Rio, totalmente fora de contexto, foi um, assim, tratar a pessoa como estúpida, até porque esse filme, as pessoas saem pensando que realmente foi a vida dele, que foi desse jeito, que as coisas aconteceram dessa forma. Tenho certeza que os outros integrantes da banda ainda vivos atrapalharam pra cacete na hora de montar esse filme, na hora de fazer esse filme. Eu não tenho dúvida, porque toda hora saiu uma polêmica falando que eles estavam batendo cabeça lá, mas eu acho de uma responsabilidade muito grande você não contar a história, você só fica botando... Eu acho que não era o momento. Pra mim, não era o momento. Acho que o filme seria muito mais filme, seria muito melhor se ele focasse apenas no show do Live Aid, ao invés de se propor de fazer uma cinemografia relatando toda a carreira da banda Queen. Pra mim, se fosse só o Live Aid e o que girava em torno desse daí, como o reencontro do Queen pra tocar lá no show, seria muito melhor. Se tivesse uma... Então, mas eu vejo essa estrutura do roteiro justamente pra isso, porque o ápice do filme, tanto é que todo o roteiro é com o propósito de chegar no Live Aid, que é o reencontro dos integrantes pra fazer o show. Pior que é, só, na estrutura do filme é, só que não é reencontro, porque eles nunca brigaram, tá ligado? É muito errado isso, é do nível assim que eu fiquei indignado. Não que houve uma briga, uma discussão entre os integrantes, mas nesse tempo aí do Live Aid, fazia um tempo que eles não tocavam juntos, não era? Que ele tava em carreira solo, pô. Eles estavam tocando juntos. Esse que é um problema. Não, não, eles estavam tocando juntos. Inclusive, ó, o filme ele foi tão construído incorretamente que o Brian May tinha dois discos já, solo, quando o Freddie Mercury lançou o primeiro dele. Então, assim, eles literalmente cagaram pra tudo, entendeu? Eles não estavam nem aí pra o que realmente aconteceu na história de verdade. Eu achei uma filha da putagem muito grande. É claro, esse filme ganhou muito em cima do Oba Oba. Fizeram um lobby gigantesco pra o Rami Malek ganhar o Oscar. Mas eu, sinceramente, é um filme que me desagradou. Assim, eu saí extasiado do cinema. Eu saí, nossa, cacete, que filmaço. Porque realmente aquela última cena, apesar de não ver uma gota de suor em ninguém, é uma cena que... O fã gosta. É que leva você. Né? Afinal de contas, você tá lidando ali com um show, né, gigante. Você nunca, principalmente a gente, nunca viu, nunca teve a oportunidade de ver o Queen. Então você tá vendo ali numa arena, né, que é no cinema, bonitão, aquele sonzão, aquelas coisas todas. Mas você não entra no clima porque os caras não têm uma gota de suor. O cara não tem uma gota de suor. É ridículo isso. E você, com o tempo, vai se acostumando. É isso que acontece, você se acostuma com o filme. Mas o filme, ele não é essas coisas. Né? Eu achei o filme, infelizmente, não foi uma experiência muito boa pra mim. Né? Não sei, talvez seja porque eu sou muito fã do Queen, pra mim é a maior banda de todos os tempos. O Freddie Mercury, o maior cantor de todos os tempos. Eu sou apaixonadíssimo por ele. Então, talvez isso tenha pesado muito. Né? Mas eu, sinceramente, questões técnicas também, eu consigo arranjar muitos argumentos pra botar esse filme no chão. Então, e falando de atuação, uma coisa que eu vi muita gente elogiando, pra mim, é totalmente o oposto, velho. Os trejeitos do Rami Malek fazendo o Freddie Mercury. Mano, eu já vi várias entrevistas do Freddie Mercury, velho. Não sei se ele chegou a assistir nessas entrevistas, porque a maneira que ele se comporta, tipo, querendo dar aquela olhadinha de rabo de olho por cima do ombro, meio esquisito, não tava natural. Não tava natural, exatamente, não tava natural. Não tava natural. E me incomodou muito ver que ele tava incomodado com a prótese, velho. Ele tava muito incomodado com a prótese. Muito. Você via na hora, velho. Tipo, ele sugando a baba, tá ligado? Percebi isso. Isso aí tava me incomodando de um jeito, velho. Puta que pariu. Chega, me dava nos nervos, velho. Agora, em relação aos trejeitos, eu acho que o maior desmérito é em relação ao modo como o filme foi filmado. Os planos eram sempre muito fechados, era sempre muito no rosto dele. Enquanto que Freddie Mercury é a pessoa inteira. Você vê três dedos nele no modo como ele mexe o pé esquerdo. Você vê o três dedos dele no modo como ele segura o microfone. E nada disso é levado. É planos abertos. Não, só abriu o plano quando foi pro Live Aid. Exatamente. Quando foi pro Live Aid. É muito complicado. Eles fizeram o copy-paste, né? Porque fizeram a coreografia do jeito que o Fred Mercury e o pessoal da banda tava tocando no dia do show. Foi lindo você assistir aquilo, porque pra mim foi uma experiência muito show, mas foi horrível como técnico, foi horrível. Foi tecnicamente uma das cenas mais ridículas que eu já vi em grandes filmes do cinema, porque você tá ali, os caras estão há 20 minutos cantando, tocando, os caras estão limpinhos, parecendo comercial da OMO, tá ligado? Não tem uma gota de suor, as roupas brancas, bem, eu sinceramente... E sem falar na plateia, se a gente tava falando do CG de Pantera Negra, a plateia do Live Aid, me desculpe, meu amigo, mas aquilo não existiu. Aquilo lá foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida, eu sinceramente. Me lembrou a série jogo de futebol do PS2. Pois é, e assim, como muita gente falou aí na imprensa, em geral, se eu for assistir o Live Aid, que é o grande ápice do filme, eu tenho aqui meu DVD do Live Aid e assisto essa porra, não preciso de ver o Rami Malek tocando o cacete, eu vejo o próprio Fred Mercury cantando, então, cacete, sei lá. Esse filme ainda, pra complementar aqui, né, levou melhor montagem, melhor mixagem de som e melhor edição de som. Três Oscars que ele tá muito longe de ganhar. Não. Eu não consigo compreender como. A parte de mixagem... Não, a mixagem foi o quê? Foi que mixaram a voz, mixaram a voz do Fred Mercury na boca do Rami Malek? Foi isso, então? E também fizeram a remasterização da voz, né, mano? Porque você vê que tá limpo a voz. Não tá aquela que você vê, 85, mano. 85... O áudio era estourado, velho. Eu acho que esse filme, ele foi uma série de erros. E eu fico preocupado, porque foram erros que foram aplaudidos, né? Muito, obviamente, que eu já disse aqui, pela comoção do personagem, né? Do Fred Mercury, que é uma pessoa que é praticamente unânime. Mas, sinceramente, se você começa uma onda de cinebiografias, como vai ter agora do Elton John, por exemplo... que tá vivo ainda, né, mas apesar que o Elton John, ele é muito mais porra louca do que o Brian May e os outros dois. Então, assim, eu acho que a estrutura desse filme, o quão ele foi premiado, prejudica muito o cinema em si. É, porque foi direto na emoção, né, velho, você esquece a parte técnica. Que vem o seguinte, o Oscar vem perdendo audiência há muito tempo. Eu acho que a indicação do Bohemian Rhapsody como melhor filme... Não, cara. Foi mais pelo público que ele conseguiu do que pelos filmes. Dali, pra mim, pareceu uma jogada de marketing muito grande pra divulgar a cerimônia. Não, ele ganhou o Globo de Ouro, ele ganhou tudo, ele saiu rapando tudo, eles ganharam... O Rami Malek ganhou um monte de prêmio de melhor ator e o filme ganhou o melhor filme em vários festivais. Foi só o Oscar. Em relação ao Rami Malek, é que eu não gostaria que ele tivesse ganho o Oscar por esse filme. Eu preferia que ele ganhasse o Oscar no futuro por um filme muito, muito mais peso, muito mais livre pra ele atuar do que esse. Porque o Rami Malek é um puta ator. Ele ganha M pelo Mr. Robot e nesse não era o filme certo pra ele ganhar o Oscar, mesmo assim ele ganhou. Bem, galera, continuando, depois desse meu desabafo em relação a Bohemian Rhapsody, nem deixei meus amigos falarem direito. Vamos a... Não, você merece. Muito você merece. Obrigado. São muitos anos imitando o Fredão, de forma ridícula. Bom, Infiltrados na Clã, um filmaço aí também, mais um filme que muitos disseram que foi injustiçado. Eu digo que foi injustiçado, sim, pra mim... Era o filme que estava com a mão no Oscar. O melhor filme, sim. Eu vou logo dar minha opinião. Né? Esse filme, eu achei um filme muito bom, obviamente. Pra ser bem sincero, talvez seria o meu segundo na lista aí pra escolher o melhor filme, né? Infiltrados na Clã do Spike Lee, né? O Spike Lee sempre muito polêmico, né? Inclusive na hora de anunciar o melhor filme, ele virou as costas pra produção do filme de Green Book. Então, eu acho muitas vezes que o Spike Lee é o Killmonger. Ele é o Malcolm X, é o Killmonger, ele é um cara que ele tem... Não tem uma segunda coisa, ou é do jeito dele ou não é, né? Tudo bem que ele já apanhou bastante, né? A história dele é bem complicada em relação à arte que ele produz, e foi muito rejeitado durante anos. A gente sabe por que ele foi rejeitado, não foi por falta de qualidade, foi porque realmente era o preconceito, que ele sofreu muito. Isso também faz com que ele tenha muitas sequelas e haja dessa forma, né? Mas tirando essas polêmicas extra filme, é um filmaço que conta uma história muito foda, que talvez tenha sido muito mais romantizado do que o real, né? Mas não era tão popular quanto era o Bohemian Rhapsody, pra depois as pessoas vão falando: ah, essa história mudou, e o Bohemian Rhapsody mudou também, e você tava xingando o Bohemian Rhapsody, seu merda. Não queira comparar, né, uma história, o nível de conhecimento de uma história do Freddie Mercury pra a história do Infiltrados na Clã. Mas eu acho que Adam Driver mostrou que é o cara, eu acho que ele tá aí, esse cara vai muito longe. Vai ser um cara de muito sucesso. Outro cara também que eu acho muito bom é o John David Washington, que tem aí no sangue, né? Filho do Denzel. E eu assisto a série com ele, Baylors. Ele é muito bom na série. Pra mim é o personagem que eu mais gosto na série. Gosto mais do que o próprio The Rock. É, então, esse cara, pra mim, também tem uma chance aí muito grande de ter um futuro brilhante. Né? E o filme, claro, muito bem atuado. Né, os caras, os brancos lá pareciam que realmente tinham ódio dos brancos, dos negros. Eles não, a atuação deles era tão boa que parecia ser sincera. Será? Fica aí, né? Investigar, galera. Fica aí. Foi atuação. Vamos investigar, mesmo. Galera. É aquele preconceito. Não, é mentira, porque ator não tem essa. Isso, né? Eu acho que é o filme desse ano, ao lado do Pantera Negra, que vai ficar aí, perdurar por mais tempo. Eu concordo, mas eu acrescentaria Roma também. Eu acredito que Roma vai ter uma certa relevância daqui a alguns anos. Assim, claro, eu tô falando de filme que impacta relacionado ao seu tema, né? A gente, claro, Nasce Uma Estrela provavelmente vai ser o filme que vai ficar, vai ecoar por muitos, muitos anos, mas eu falo impacto social, né? Então eu acho que Infiltrados na Clã, e que obviamente é uma direta, não é nem uma indireta, é uma direta pro Trump, inclusive no filme aparece isso, né? Deixa bem claro. Então é um filme muito importante, Spike Lee como sempre fazendo sua arte impactante, e é um filme que eu sinceramente, se não fosse o vencedor do Oscar, eu teria dado Oscar pra ele, merecia sim. Se fosse um outro ano, outros caras, ele teria ganhado. Acho que é meio chato até ter uma opinião sobre o filme, né? Porque é um tema meio delicado e até hoje ainda existe aqueles mais sulistas dos Estados Unidos que ainda tem isso enraizado, né? A parte do preconceito, do racismo lá é bem forte ainda. Não apenas lá, é importante ressaltar isso. O racismo é um tema recorrente em diversos países, inclusive o Brasil tem um bastante forte. E algo interessante que o Spike Lee faz é que atualmente, o racismo não é um tema tão político, ele é um tema muito mais social do que político. E na cena final, pouco antes dos créditos, o Spike Lee transforma toda a questão do preconceito, toda a questão da discriminação em um tema político, ao colocar cenas de 2017, onde grupos neonazistas estavam protestando pela supremacia branca. Então, porra, o que o Spike Lee faz com esse filme é sensacional, sabe? Eu terminei o filme me arrepiando. Eu me arrepiando o filme inteiro, é muito bom. Bom não, muito ruim, né? Você ter que conviver com um tipo de atentado desse que aconteceu tipo ontem, né? Filmes têm produções de vários anos, né? Então eu não sei se o Spike ele tava com esse roteiro na mão e apareceu Charlottesville, ou se ele foi oportunista o bastante pra fazer esse filme logo depois. Não vi isso nenhum. É muito bom que tenha um filme sendo produzido hoje em dia com essa consciência e que exponha isso às pessoas. Porque as pessoas veem um filme dos anos 60 que fala sobre segregação achando que morreu nos anos 60. Não, pô. Ele trouxe algo de 2017. 2017 foi ontem, caralho. 2017 foi ontem, essas merdas estão acontecendo em 2017 com um cara que ainda é presidente. Um cara que ainda é presidente lá nos Estados Unidos e toda essa essa ideologia neofascista que está se espalhando pelo resto do mundo, atingindo... Prefiro terminar por aqui, prefiro parar por aqui. É um filme complicado. Filme complicado, não. O filme é totalmente descomplicado. Né? Complicada a situação debatida, né? Porque nós estamos vendo novamente épocas de extremos e nós temos aí um filme que representa... Ele mostra uma coisa dos anos 60, uma história que ficou famosa nos anos 60, mas que, infelizmente, foram aí 50, 60 anos e continua na mesma situação. Né? Inclusive, esse ano, até ia comentar no começo, esqueci, é um ano bem legal, porque nós tivemos assim, 4 filmes de cada lado, já querendo colocar em lados, né, o que é uma coisa triste, não é a intenção geral, mas teve Pantera Negra, Infiltrado na Clã, Green Book e Roma. Temos aí esses 4 filmes que são... focados em questões sociais bem, bem fortes, né, bem impactantes. Da lateral aí do campo, nós também temos A Favorita, que é um filme que fala sobre também um tema, infelizmente hoje em dia polêmico, que já não era para ser polêmico, né? Então você vê que está se transformando, o Oscar está se transformando bastante, né? Não só o Oscar, mas o cinema de massa, porque todos esses filmes foram filmes muito falados. O Spike Lee, sempre o cinema dele faz muito barulho. O Pantera Negra, bem, a gente já discutiu porque fez barulho. Né? O Roma saiu na Netflix, todo mundo assistiu esse filme. Né? O Green Book, que foi o vencedor, talvez tenha sido menos assistido. São filmes que vão ajudar a moldar a nossa geração, assim esperemos, né? Que molde as próximas gerações aí e que não fique só em festivais, mas que realmente as pessoas assistam e levem isso para suas vidas, que vejam quão é duro essas realidades. Importante que as pessoas assistam esse tipo de filme, que as pessoas valorizem esse tipo de filme. Por isso que eu acho muito legal o Pantera Negra estar abordando esse tipo de tema, porque o Pantera Negra é uma grande vitrine para esse tipo de tema. Filmes assim deveriam abordar, puxar para si essa responsabilidade de falar sobre temas mais sérios, não ser apenas um entretenimento pastelão. Então, mas o Pantera Negra conseguiu, né? De forma magistral, porque o filme saiu das telas e quebrou a quarta parede de um jeito que... Difícil a gente ter visto nesses últimos anos um filme que teve tão evidente fora da telinha quanto foi o Pantera Negra, né? Porque acabou de sair, além do filme ser um puta de um filmaço, te entrega aquilo que promete, né? E, tipo, a gente voltou a falar do Pantera Negra porque ele é bem, bem ponto fora da curva. A movimentação que teve da população fora... Galera indo pro cinema tirar foto e mostrar que tava lá, mostrar, ter orgulho da cor, né? Que provavelmente é um movimento que ajudou com que Infiltrado na Clã, por exemplo, também tenha tido sucesso, né? Porque fez que as pessoas questionassem muito mais isso, se fossem atrás de outros filmes que falem do mesmo tema, né? Nós tivemos aí o ano passado, não, 2 anos atrás, Moonlight ganhando, né? Que é um filme também... de tema parecido. Não é parecido, não. A gente fala... Tá vendo como é idiota? Não é tema parecido. É mais uma história que não tem nada a ver com Infiltrado na Clã, só que é um negro. Aí a nossa mentalidade ainda social ainda faz a gente pensar que são filmes parecidos. Não, são só filmes. É como a gente falar que Titanic é igual Coração Valente, só porque são brancos fazendo. Então, a nossa mentalidade ainda é muito idiota, né? E eu falo assim, a nossa comigo, como acabei de demonstrar aqui. Moonlight e Pantera Negra e Infiltrados na Clã não tem nada a ver, né? Talvez Infiltrados na Clã e Green Book ainda pense alguma coisa próxima, mas os outros não tem nada a ver. Só são filmes protagonizados por negros, né? Falando sobre questões que envolvem negros, mas que não necessariamente são as mesmas coisas. Mas é importante que esses filmes apareçam para que a gente tire da mentalidade esse preconceito construído socialmente, né? Que infelizmente está dentro da sociedade, né? Velado. É muito legal que o Oscar comece a se conscientizar sobre isso e começar a valorizar esse tipo de filme, porque anos atrás o Oscar foi acusado de ser só branco. Anos atrás o Oscar só indicou filmes protagonizados por brancos, só tinha brancos ali. E hoje em dia tem essa mudança de... O genial também desse filme aí que o Spike Lee colocou é quando eles estão assistindo na TV. Que você vê que é daquele tempo que... Não tinha os negros atuando junto com o branco. Eles se pintavam, os brancos pintavam de pretos. Então, e pra atuar como se fosse o escravo lá, eles não colocavam alguém porque eles não se consideravam iguais. Então, você vê como ele consegue até explorar isso que era mostrado anos atrás, há décadas atrás, né? De um jeito que é tipo um tapa na cara na sociedade. Falar, olha, que porra que vocês fizeram nesses anos, os seus antepassados. E, tipo, 2017, uma baita de animais querendo repetir isso de novo, sabendo que não tem espaço mais pra isso. É, Roma, que é um filme do Alfonso Cuarón, né, que está colecionando estatuetas. Aliás, o cinema, os diretores mexicanos, acho que das últimas 5 ou 6 do Oscar, eles têm 5 ou 4. Nos últimos 5 anos do Oscar, eles têm 4 edições, que foi o Guilherme Del Toro, 2 por Iñárritu e 2 por Cuarón. Então, são, das últimas 6, eles têm 5. É, das últimas 6, eles têm 5, isso. É, foi, se eu não me engano, eu lembro até de cabeça, Gravidade, do Cuarón, né, e agora é. Roma. Birdman. E o Regresso, para o Iñárritu, e... O Forma da Água, né, pro Del Toro. Os mexicanos estão tomando conta, né, e enquanto nós temos o Trump querendo expulsá-los. Teremos Iñárritu fora do Oscar? Por isso que ele quer fazer a barreira aí. Pois é, por isso que ele quer fazer, porque o homem branco americano não está fazendo mais filme. Vamos fazer um muro aí para impedir que esses mexicanos venham fazer filmes aqui. Então, Roma, um filmaço que fala sobre duas questões, né, além da questão do que horas ela volta mexicano, né, do... da empregada, né, em relação dela com a família, que eu acho que foi muito mais branda, acho que não foi esse o foco do filme. Teve a relação aí do conflito existente no México, que é um conflito aí que nunca termina, mas que fala sobre... Ele quis mostrar mais a infância dele, né, os anos 70 no México, então é um filme bem interessante. Que fotografia, velho. Fotografia feita por ele, né, feita pelo próprio Cuarón, que ele ganhou o Oscar pela fotografia. O cara fez 5 funções de filme. Sabe o que o cara fazer 5 funções de um filme? É filme independente, sabe? É coisa de filme independente. Mas ele fez o quê? Ó, ele escreveu, dirigiu, produziu, filmou e editou o filme. Ele foi co-editor, né? Ele é outro cara que edita. Ele editou, mas também foi co-fotógrafo também, falaram que teve ajudinha lá, né? Até porque ele não tava segurando a câmera, só tava indicando como fazer. Então, pô, é um trabalho bem autoral, é uma... Da vida dele, segundo ele, é uma espécie de autobiografia. É um filme bem impactante, eu acho que, assim, pra quem conhece bem a história do México, talvez tenha tido um impacto bem maior em relação ao filme. Eu estava assistindo o filme e não estava entrando no filme, mas eu estava entendendo que se eu conhecesse, tivesse uma carga maior, aquele filme pesaria muito mais pra mim. Concordo, eu tive a meditação. Tanto é que quando acabou o filme, eu fui correndo pra ver o que tinha acontecido lá, porque eu não cheguei a estudar a fundo o México, né? Quando eu fui ver, coloquei década de 70 no México lá e começou a vir várias reportagens sobre o que estava acontecendo lá, né? Guerra militar com os ativistas estudantis, referência daquele campo de concentração lá do Fermín, né? Tem a parte daquele campo de futebol lá que mostra um cara do exército americano, um cara da CIA e estava sendo recrutado, né? A parte dos Estados Unidos ajudando o poderio militar do governo mexicano na época contra a revolta estudantil, né, que tinha o grupo de revolucionários lá estudantis que tava insatisfeito com o governo atual, né, que eu esqueci até quem era o presidente lá, tava aqui na cabeça, só que eu esqueci. Mas é um filme, como eu falei, né, é um filme que, assim, eu não tive a catarse que eu imaginei que eu teria, tanto que falaram desse filme, obviamente não por causa do filme. Ou talvez também. Mais uma vez, por erro seu. Pode falar que o erro é seu de novo. Então, puta psicopata, mano. Podia também ser um pouco didático e ter explicado pelo menos alguma coisa. Eu acho. Cara. Sei lá. Não sei. Pra mim, ele foi um filme, como você já disse, biográfico, né? Pro Alfonso, que retrata como era a vida dele naquela época. Que ele mesmo já deixa até meio claro isso aí. E já bota em preto e branco pra mostrar que era realmente a época antiga, né, década de 70, que a final da década de 60, comecinho da década de 70, né, que até mostra lá o momento que ela fala do parto, que seria em 71, que é quando tá começando a entrar a TV colorida mesmo no mundo. Aí por isso que ainda tá em preto e branco. Acho muito legal a parte do preto e branco, porque é uma versão romanceada da infância dele. Então, não é nem só por ser romanceada, porque eu acho que ele quer retratar tanto como era a década, que mostra, porque na década de 70 em si não era difundida ainda a TV em cores. Era o preto e branco ainda. Quando mudasse pra TV colorida, tipo, o filme também deveria mudar. Eu acredito que é muito mais pela visão dele particular do filme. De ser algo próprio dele, ser algo dele, como vivenciou aquilo, do que ser o, sei lá, contexto da tecnologia. É, porque ele quis mostrar mais realismo, né, velho? Eu entendi dessa forma, né, que ele colocando daquele jeito, ele mostra, ó, era desse jeito, era esse aspecto, e era assim que era vivido ali, a realidade do... Numa obra de arte, isso que é legal, você tirar diversas interpretações de algo que feito, algo simples, né? Por isso que é interessante, né? Tem várias interpretações. Inclusive, cara, que cena, aquela cena do nascimento, hein? Muito boa. Vai se... Puta que pariu. É incrível. Impactante ali, porque a gente tá ali na visão, praticamente a visão dela, né? E sim, a gente tá sem fazer nada assim como ela, e é só olhar, é a única coisa que ela pode fazer, é a única coisa que a gente pode fazer. Então, o cara, ele foi um Oscar muito merecido. Não tinha o que discutir, né? Não tinha discussão quem ia ganhar esse Oscar, né? Eu fiquei até com dó do Spike Lee, porque não tinha discussão, porque realmente foi merecidíssimo. Tanto questão de direção como de fotografia, ele conseguiu dar ao filme uma profundidade assim, um sentimento catártico incrível. Sabe, o que eu achei interessante é que o Mozart, ele, quando compunha suas músicas, ele pensava na música inteira e depois ele passava o papel. E o modo como eu achei Roma foi como se o Alfonso Cuarón tivesse feito isso. Tivesse visualizado o filme inteiro na cabeça dele e depois passado o papel, depois passado pra imagem. Que é, pra mim, a cena mais bonita do filme é quando tá uma floresta pegando fogo e um cara para e começa a cantar. Porra, eu achei dele tão bonito no filme. Eu comecei a chorar e ele cantando ali, todo mundo desesperado com fogo, ele só cantando. Eu achei aquilo dele muito bonito, muito bonito. O filme que eu comecei com o cara, porra, filme paradão, mostrando cocô de cachorro, e terminei ele me tremendo, chorando, com dor na barriga, de tanto chorar. É porque é cheio de metáfora o filme também, né, velho? Puta que... Não, é um filme que... Tipo, igual eu assisti outros críticos falando, mano, é que se você pegar frame por frame, tu consegue pegar muita coisa do que ele queria passar, né? Que se você tem que assistir o filme mais de uma vez. O carro. Esse é aquele carro, tipo de... o carro. Não, o carro. A primeira cena que aparece o cara lá, né, velho? Você vê ele imponente lá, o carro, ocupando todo o espaço lá, que é o que ele representava dentro da família. E você vê que no emblema do carro lá, bem no do Galaxy, no meio do carro, um pouco acima da placa, né? Tem uma coroa, né, velho? Você percebeu isso? Então, que tipo, o rei tá chegando aqui no castelo e todo mundo se coloque subalterno a ele. Aí quando aparece o cara mesmo, tipo, porra, é mais qualquer um, tá ligado? Ele aí fala, ele desconstrói o cara em 2 segundos, mano. Muito bom. É uma obra de arte. E aí, tá disponível pra todo mundo, né? Será que ele vai ser um filme que vai mudar a percepção do povo em relação ao cinema? Porque esse tipo de filme é um filme que vai pro Oscar e que, sei lá, 200 mil pessoas assistem, sei lá, esses filmes pro Oscar assim, que quase ninguém assiste, mas ele tá disponível aí na sala de todo mundo. Será que esse filme é um ponto de virada aí na história do cinema? Espero que seja, porque isso vai gerar muito mais oportunidades para fazer filmes. E que pensa? Mucho en mí. Aí para mais um filme, né? A Favorita. A Favorita aí é um filmaço que eu pensei que ia ser um filme muito ruim, que ia ser um filme muito chato, mas que me surpreendeu e eu gostei muito do filme. Realmente gostei assim, que é para mim um dos melhores filmes do ano. A interação entre as atrizes. Ele conta uma história da rainha que existiu de verdade, a rainha Anne, da Inglaterra, durante um período de guerra com a França, para variar. Essa rainha, ela não pôde ter filhos, teve 17 abortos. Então, toda aquela história ali é real mesmo, né? Assim, pelo menos o pano de fundo. E as três personagens existiram. Todas elas foram... As duas meninas foram realmente acompanhantes da rainha. E existia a ideia de que elas eram... realmente tinham encontros amorosos, né? Não eram lésbicas, né? Tinham encontros amorosos, para deixar na definição. Não era não, lésbica, mas tinha um encontro. Definição da época, para assim, para deixar a definição da época, né? Que elas tinham encontros amorosos. Não que era lésbica, assim, não era sumidas, né? Tinha suas relações sexuais. A Rachel Weisz, né? Ela faz um personagem muito interessante, que até depois eu fiquei de procurar e acabei esquecendo, que é a Sarah Churchill. Eu quero saber se ela realmente é antepassada do Winston Churchill. Provavelmente deve ser, né? Muito difícil que não seja, né? A Inglaterra é um país de tradições, de famílias tradicionais. Então tem toda essa briga de gato e rato entre as duas protagonistas, tentando de alguma forma conquistar um posto ali ao lado da rainha. É uma história que trata da realidade, mas é uma história bem clichê, né? Não tem essas coisas todas. Como sempre, você pegar um The Tudors pra assistir, vai ter essas picuinhas aí... O tempo da monarquia era isso, mano. É um tentando derrubar o outro e... Esse filme, ele ganhou pela atuação. Ganhou pela atuação, também concordo. Sim. Pra mim é um filme muito mais de atuação do que de outras coisas. Sim, o roteiro é batido, velho. O cara foi indicado como melhor direção. Eu não vi nada demais na direção dele, mas ele foi indicado. Pra mim, o Ryan Coogler de Pantera Negra merecia muito mais direção do que o Igor alguma coisa. Igor Lattimus. Então, pra mim é filme de atuação. Maravilhosa, a incrível, a esplêndida Emma Stone, que tá quase todo ano no Oscar. A criatura tem que 20 e poucos anos, já possui um Oscar e 3 indicações. Ela é foda. Começando a acreditar que ela é foda. Nossa, que coisa. É Olivia Colman, que fez um trabalho esplêndido, que só vai melhorando à medida que o filme vai se desenvolvendo. Merecidíssimo. O primeiro ação dela é incrível. Merecidíssimo. Eu achei, a galera ficou besta, mas assim... Eu, sinceramente, se fosse votar, teria votado nela. Pra mim, foi merecidíssimo o Oscar. Muito mais do que a Lady Gaga. Porque, assim, a Lady Gaga, ela atuou muito bem. Só que o cantar, né, que já é uma característica dela, deu muito peso pra personagem. Então, não foi o atuar, foi o cantar. O grande problema da Lady Gaga no Nasce Uma Estrela é que ela começa interpretando uma personagemzinha legal e depois ela passa a interpretar ela mesma. Então, pra mim, o Lady Gaga perdeu muito peso em relação a isso. Se a personagem continuasse diferente, não. Ela se transforma numa musa do pop. Lady Gaga é o quê na vida real? Não que seja ela mesma, porque a Lady Gaga é uma personagem muito complicada. A Lady Gaga é uma pessoa muito complicada, assim, emocionalmente. Aí a personagem era muito bem resolvida. Depois de um tempo, ela se tornou uma personagem muito bem resolvida, a personagem dela no filme. Mas, assim, o cantar fez um diferencial gigantesco. Não tirando mérito, obviamente, se ela sabe cantar, mérito dela, e isso conta pra caramba, tá aí o Rami Malek que pode dizer isso, né, mas obviamente a Olivia Colman fez uma personagem assim que me chamou muita atenção, pra mim ela ganha. Pô, ela depois do AVC lá, fim, babando, com o olho meio fechado, segurando a mão toda morta, sensacional, velho. Eu achei incrível a surpresa da galera, pô, tão, era óbvio, não tinha outra pessoa pra ganhar. Né, assim, desculpa, eu tô falando besteira porque eu não assisti a esposa da Glenn Close, que era o que a galera falava que ia ganhar, né, a Glenn Close, mas, cara, não sei. Também achei que era, mas pela quantidade de indicações que a Glenn Close já teve, a Glenn Close tem uma puta história, enquanto a Olivia Colman fez muito filme B, até chegar a carreira mais, no filme mais recente dela, que foi elevando o nível, e o ápice é a favorita. É. Como ela mesmo disse no que não ia se repetir, porque a carreira dela, ela tem noção do seu trabalho. Fez até um filme, até me surpreendi esses dias, que é um filme do Oscar 2 anos atrás, O Lagosta, né, ela tá lá. Que é do caralho. É um filme muito bom, e ela tá lá no meio. Então, cara, ela é uma atriz, assim, de filmes B, C, né, mas que fez uma atuação muito boa, foi muito bem escolhida. Talvez esse cara tenha ganhado o Oscar, ou tenha sido indicado pelo por melhor direção de ator, entendeu? Que, né? Eu concordo. São poucos cenários. Ia dirigir o que ali? A Emma Stone tem a Olivia Colman no seu melhor. Não tinha o que dirigir. Faz um roteiro qualquer e dá pra elas. Não tinha direção. Agora, minha reclamação em relação à favorita é alguns planos que o diretor fez que eu achei horrível, onde ele pegava uma câmera 360 e enquadrava o personagem inteiro, que era completamente desnecessário, pra mim destoava do filme. As laterais da imagem ficavam meio redonda, que pra mim não funcionava aqui dali. Dali ficou muito estranho quando eu vi o filme, e era algo desnecessário. Corrida dos Patos, é totalmente ácido puro ali, né? As cenas bem... Exatamente, mas eu tô falando que tem cenas desnecessárias, gravadas de uma câmera 360, onde não era necessário aquilo. Tipo, a Amy está andando pra um corredor e tá lá a câmera redonda, arredondando a imagem, desnecessário. Enquanto tá outra cena do personagem do Nicholas Holt, e lá discutindo com a rainha, e na câmera 360 querendo mostrar os pés dele. Pra que que dali? Dali é desnecessário. Dá pra ter enquadrado o personagem de um modo muito mais bonito, esteticamente, sem ter usado aquela câmera. Dali, de fato, eu não gostei. Quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu... Porra, tá estranho isso. Acho que é uma questão bem... do diretor que... novato, até ele é jovem e usou muita coisa assim, diferente. Talvez é que conheceu uma tecnologia, achou um brinquedinho e falou, não, vou usar esse... Fez o Agosto, né? O Sacrifício do Cervo Sagrado. É que eu não assisti, não posso nem comentar. Né? Mas... Eu lembro que tem atores até conhecidos, acho que é a Nicole Kidman, se eu não me engano. Colin Firth. É, então, você vê, ele tem um poderio de conseguir atores, né? Esse cara. Ele tem um produtor aí muito bom por trás dele, né? Porque ele consegue só ator bom, né? Pra atuar no filme desse. É Emma Stone, Colin Firth, Nicole Kidman. Ele tem bastante ator bom aí por trás dele. Interessante é que ele foi indicado a 2 Oscars, um pro melhor roteiro por Lagosta e outro pro melhor direção por esse filme. Eu até vi agora que ele é grego, então é uma coisa assim, totalmente 45 anos, jovem pra diretor, né? Vamos ver, né? Esse cara aí promete bastante coisa boa. Eu fico aí no aguardo das próximas obras dele. Galera, chegando aqui agora no filme Punheta do Ano, ou o filme Agrada Americanos do Ano, né? Vice President, o inglês, é, né? Isso. Outro. Não, só The Vice. Não, fala assim, em inglês, fala Vice mesmo, né? Vice em português, né? Não é vice de você viu aqui no Nordeste, é vice de vice-presidente. Que moleque idiota, velho. Desnecessário essa daí. Não, chama-se isso, chama-se português, amigo. Vice é a palavra que existe, olha. Bom, gente. É. Você falar vice como você viu do que você falar toda a frase, pô. Você viu isso, tá? Vice, caralho, vice. Tu vice-vice. Vice, pronto, pronto. Tu vice-vice, o cara pensa que. Exatamente. Bom. É, tu vice-vice é você enfatizando ainda, né? Tu vice-vice. Bom. Aí tu vice o quê? Nossa, tu vice o quê? Vice com cacete. Bagulho da hora, gostei. Bom, que merda. Bom. Bom, voltando. Vamos lá, concentra-se. É o filme que conta a história do Dick Cheney aí, desde quando ele entrou na política até o fatídico... até a sua vice-presidência aí, mexendo aí por trás os pauzinhos... nos dois mandatos aí do George W. Bush. A boca pequena falava-se que ele realmente que presidia o país, não o Bush, né? Pelo que dizem aí do Bush, que sempre foi um garoto muito irresponsável, dizem que essa é a realidade, que realmente quem presidiu o país foi o Dick Cheney, até por causa das diversas guerras que nós tivemos aí durante o mandato Bush, um personagem importante para a América, né? E adorado por muitos, odiado por muitos outros, ganhou sua biografia. Né? Achei interessante que ganhou a biografia, como é que fala, com ele ainda vivo, que é uma coisa difícil, assim, falar de político com político vivo, uma coisa muito rara e muito complicada de se fazer. Não pareceu ser muito chapa branca, não achei que foi tanto chapa branca assim. Né? Deixou bem aberto as decisões dele, deixou bem claro que muitas dele foram planejadas. Então, é um filme interessante. Claro, atuação, então, o Christian Bale destrói. Não só com preparação para atuar, que já é uma característica dele, mas também com a sua atuação. O Sam Rockwell também, como vem fazendo aí durante os últimos anos, vem demonstrando ser um ator muito versátil, muito bom. Steven Carell também, não precisa... O Steve Carell tá sensacional, velho. Ele não precisa de apresentação. É tipo uma extensão do The Office, né, velho? E a Amy Adams, que eu continuo não gostando dela, apesar do filme dela ser o segundo filme que eu mais amo na minha vida, A Chegada. Mas eu continuo achando sempre ela... Acho que é o nariz dela que me incomoda. Quando eu vejo aquela loirinha de nariz empinado, me incomoda muito. Mas toda... ela fez um bom trabalho. Nunca te apresentarei, minha mulher. É, pois é. Deve ser enjoada pra cacete, igual a Amy Adams. Deve ser mó gente boa a Amy Adams, né, mano? Eu tenho preconceito contra ela. É, mano, com ela certeza. Ela fez A Chegada. Ela tem muito ódio nesse seu coraçãozinho aí, velho. Mano, como você falou, dispensa comentários aí pra atuação do Christian Bale, como sempre, né? Ele vai aos extremos sempre. Perdeu um Oscar. Esse pode dizer que perdeu um Oscar. Era exatamente isso, mano. Porque, mano, ele deu vida a um personagem, né, velho? Tá vivo ainda. Sabe que assim, na indicação do Sam Rockwell, que também é muito comum ele fazer filmes B, e ele começou a fazer um filme A, ganhou ano passado por 3 anos para um crime, e tá aqui indicado de novo como vice. E ficou parecido pra caramba. E fazer o... Esse filme não ganhou maquiagem. Esse filme ganhou maquiagem? Quem foi que ganhou? Ganhou. Foi o único Oscar. Foi o único Oscar que vice ganhou, foi maquiagem. Esse filme, caramba... Que pancada. O Sam Rockwell, ele olhava assim e eu pensava que era o Bush, mano. Realmente, os caras... Na hora que ele tava fazendo o pronunciamento, não, né? Porque assim, o Dick Cheney, né? Obviamente eu conhecia e sabia quem era ele, mas a gente não teve a exposição à imagem do Dick Cheney como teve do Bush. E você olhar pro Sam Rockwell assim e ver o Bush, eu achei muito incrível. Eu falei, caramba, esses caras não vão ganhar Oscar de maquiagem só se realmente tiver muita filha da putagem, porque... Eu confesso que eu só descobri que era o Dick Cheney hoje, mano, quando eu assisti o filme. Caralho, mano. Foi mó polêmica na época, era mó barulho. É que você não acompanhava tanto política. Não. Bom, eu tenho 18 anos e nunca ouvi falar do Dick Cheney. Você até entende. Dudu não, tá devendo pra sociedade. Vai ter que pagar... Não sou americano. Não, mas é por isso que... A última coisa que o Dick Cheney se preocupou foi com a América, se preocupou foi com a política internacional, política externa. Não, mas você viu que o cara... Puta que pariu, mano. Deu show, né, velho? Eu achei... Na vida real. Eu achei interessante que o filme, ele não passou o pano. Ele mostrou ali que... O Iraque... Nem puxa sardinha. É, o filme mostrou que o Iraque foi algo montado pelo governo dos Estados Unidos e foda-se. Né? E é o filme de um político que tá vivo, que eu achei interessantíssimo. Foi isso, porque é muita coragem, tá ligado? O cara tá vivo, ó, você vê. Novamente, o Bohemian Rhapsody foi aquilo que foi, porque os outros membros da banda estão vivos e não o Freddie Mercury. Né? E foi o que foi. E esse filme a gente tá falando de um cara importantíssimo para a política dos Estados Unidos, que tem um nome, um peso gigantesco, e o cara tem uma influência também grande, o cara tá vivo, e você chegar a mostrar que eles tramaram tudo isso, e que o Iraque realmente foi um inimigo montado pelos Estados Unidos para poder conseguir vários aspectos diferentes, várias coisas que, bom, até hoje a gente consegue enxergar, né, e sem passar pano para ninguém, você vê, o Obama também não quis acabar com a invasão do Iraque, então tem muitas outras coisas por trás disso, além do petróleo, né? Então você vê, os caras têm coragem de falar isso com um cara vivo, é muito difícil. Eu juro que eu não lembro de nenhum outro filme que faça isso, não. Tenha feito isso, não. E vocês pensaram que o filme tinha acabado quando subiu os créditos no meio do filme? Engraçado, né? Foi da hora. É uma comédia, o filme é uma comédia, né? É incrível, o filme é uma comédia. Ele é montado como uma... Ele escolheu a família ao invés da política. Só os créditos. Foi uma sacada muito boa, velho. Foi de gente. Tem bastante. Né? Tem uma hora que fica meio arrastado o filme, mano. Chega a cansa. Ou não sei, porque eu tava na maratona de filmes, né? Não sei se eu tivesse assistido ele. Só que fica naquela indecisão dele, vai ou não vai, vai ou não vai. É, então. Fica bem arrastado. É a construção do personagem, né? Tentar ainda colocar aquela parte, tipo, jogar goela abaixo, a parte de se era a favor ou não, do casamento gay, de relacionamentos gays e tal. Aí eu acho que eles ficaram meio indecisos ali se eles iam aprofundar mais ou não, né? É bem polêmico, né? Porque eles dão então, dá uma pincelada na hora da filha dele no começo lá, que ela se revela gay. Aí você acha que vai ter alguma coisa a mais. Só que depois dá uma outra pincelada e, tipo, fica por isso mesmo. Ah, vou falar, não vou falar que sou a favor nem que sou contra. Ficou, tipo, em aberto. Assim. Complicado. Então, acho que é esquisito. Pra finalizar o cast aqui, galera, depois de esse tempão aí vocês nos ouvindo, né, vamos entrar aí para o último filme, Green Book, O Guia, né, em português ficou Green Book, O Guia, porque Green Book era o nome de um livreto que vinha com as informações dos hotéis que os negros podiam se hospedar no sul dos Estados Unidos, na época da segregação americana, né, então um filme que marca aí uma inversão de papéis, onde nós temos um homem branco dirigindo para um homem negro, né? Um homem negro que vai se apresentar aí para os brancos do sul, porque ele é um cara erudito, né? Fala várias línguas, toca piano, né? Então é um cara totalmente diferente do padrão negro daquela época, né? Devido à questão de falta de oportunidade e outras coisas diversas que vocês já sabem, não precisa a gente discutir aqui em questão de história. Então pega, ele escolhe um motorista italiano para acompanhá-lo nessa jornada. Uma história, né? Conforme os relatos do próprio personagem da história, mas que o personagem, o cara também já morreu, então fica aquela ambiguidade, né? Será que foi isso mesmo que aconteceu ou não foi? Bem, eu sei que a história que ele contou foi muito boa. Os dois morreram. É isso, os dois já morreram. Eu sei que a história foi muito boa, foi muito bem contada. O filme foi muito bem montado, né? Foi um filme muito bem atuado também. O Viggo Mortensen estava ótimo. O Mahershala Ali, esse aí vai colecionar Oscars, ele tá pra bater o recorde da... Não, ele tá pra bater o recorde, ele só tem dois, eu já acho que ele vai bater o recorde aí facinho, nos próximos 10 anos aí, ele vai conseguir umas 5 estatuetas, porque esse cara é só uma porrada atrás da outra. E tem uma coisa que a Netflix nos deu de bom, foi o Mahershala Ali, porque esse cara, eu terminei de assistir agora o True Detective, esse cara é incrível, ele tem, assim, uma carreira incrível pela vida aí na frente. Ele tá muito... muito bom em True Detective, muito bom mesmo. E algo legal que, mesmo depois de ele ter saído das séries e passar pro cinema, ele voltou para as séries ele de novo. Ele não tem medo. Ele voltou e continuou. Né? Ele sai pegando tudo, tanto que a única coisa do Luke Cage que prestou foi ele. Boca de algodão. Ele morre, o Luke Cage fica uma merda. É. Então, cara, esse ator realmente ele faz um trabalho belíssimo e ele dá um peso para qualquer obra que ele tá. Esse filme não foi diferente. E, cara, aquela cena, né, que já era esperada, eu vim contando com essa cena o tempo todo, e até minha esposa não tava falando, ah, mas tal, ele é um filho da puta. Eu falei, não, ele não é um filho da puta, ele tá passando por uma situação bem complicada, que é a cena que ele sai lá do carro e fala pra ele, né, que o fato dele ser rico, às vezes, é pior ainda do que se ele fosse pobre, porque se ele fosse pobre, ele saberia onde se colocar. Né, infelizmente naquela sociedade, né, que Infiltrados na Clã já falou disso, né, mas naquela sociedade onde o negro tinha o seu lugar de servidão, se ele fosse pobre, ele teria o lugar dele, né, se ele fosse branco, ele teria o lugar dele, mas como ele era um negro rico, ele era deslocado de tudo, ele não se encaixava nem nos pobres, e gostava do seu rap, do seu hip hop, do seu funk, né, lá os negros daquela época, do soul, e não se encaixava entre os ricos brancos da música erudita. Então ele ficava ali num lugar isolado do mundo. Né? E, nossa, eu achei muito foda. Foi um filme que me tocou muito. E um filme merecidíssimo. Eu gostei muito. Foi minha aposta para o Oscar. E fiquei muito feliz quando anunciaram ele. Gostei muito. Sim, eu até mandei para você, né? Na hora que eu tava assistindo, eu falei, velho, até agora é o melhor filme que eu assisti. E depois eu vi que ele tinha ganhado o Oscar, velho. Porque poucos são... pequenos momentos que aparecem lá dele sendo rejeitado que, mano, você fica indignado, velho. Você fica indignado de como as pessoas conseguem ter esse tipo de atitude, cara. A parte que ele vai comprar o terno, que só porque ele gostou, o cara tem dinheiro, o cara você vê a postura dele, que não é uma postura de um pé rapado, de um cara sem cultura, sem... Você olha pelo semblante dele, velho. Ele transpõe isso. E usar o banheiro. Ele teve 30 minutos do lugar onde ele tava e ele voltou, né? É claro que... É só pancada atrás de pancada e o cara... Anos, histórias cruzadas. Na postura. Isso. Estrelas Além do Tempo mostrou isso. Né? E agora ele tá mostrando novamente algo que já foi mostrado aí no cinema várias e várias vezes, mas toda vez que a gente vê, ainda é chocante. É impactante de uma forma que parece que é a primeira vez que a gente tá vendo esse absurdo. É incrível. Mas incrível a atuação do Mahershala Ali é o quanto ela é simples. Ele tem cenas de poucas explosões, ele tem uma cena de grande explosão e é só isso, as outras ele é muito mais quieto. A atuação dele tá ali no rosto dele em cada momento, mas é extremamente simples. Se você assistir Luke Cage, assistir Moonlight, assistir Green Book, você vai ver três atuações completamente diferentes. Ele não leva nada de um personagem pro outro. É totalmente único. Se você assistir True Detective, você vai assistir três atuações diferentes. Exatamente, exatamente. E o cara ele se limpa de um papel pro outro. É impressionante. Ele deixa tudo que o papel anterior trouxe e cai de cabeça no próximo. Completamente vazio. E é incrível isso. Se for assistir o House of Cards, você fica com um de ódio dele. Você tem um ódio desse cara e depois você consegue ter empatia por ele, mesmo eu sabendo que ele é um filho da puta em Moonlight, e você consegue ter empatia por ele agora, você sabendo que ele é um cara totalmente diferente em Green Book, né? Esse ator realmente... Mano, mas um outro ator que tem que se bater palmas também, aplaudir de pé, o Viggo Mortensen, né? Tamo aí. Porque... Ele tava muito bom no filme. Cara, tipo, até pouco tempo, se eu não tivesse lido quem era o elenco, eu não ia falar que ele era o Aragorn, mano. Você não conseguiu reconhecer, não? Tá. Agora, eu vi quase agora, velho, que era o Viggo Mortensen que tinha feito o filme. Porque, mano, não tem nada a ver. Nada a ver, velho. Dudu, já vai fazer 20 anos, mano. Você tá velho, mano. Não, mesmo assim. Velho, esse ano são 20 anos de Matrix, tá velho, mano. Sim. Tá, porra, velho. Você tá. Até doeu tá agora velho. A lombar. 20 anos. O Viggo Mortis, ele tá muito bom no filme, muito bem mesmo. Agora, pra mim, o ápice da carreira dele, pra minha atuação, que eu sempre vou lembrar, fora o Aragorn, é claro, é a atuação dele em Capitão Fantástico. Vocês já assistiram Capitão Fantástico? Muito boa também. Ele foi indicado como melhor ator do filme. Assim, o Viggo Mortensen, obviamente, se transformou pra fazer esse filme, né? Ele não é daquele jeito, ele não tá acabado desse jeito. Ele engordou bastante, ele tem um trabalho muito bom de mudança mesmo, de personalidade, de forma física. E pra mim, Green Book é um filme de atuação. Carro e dois caras. Ganhou até como melhor roteiro. Sei lá como porra ele ganhou como melhor filme, melhor roteiro. Não, mas se você for ver, é um filme de atuação e tá pautado em cima das falas dos caras, né? Então ele ganhou de roteiro porque é muito bem construído essa questão toda das falas dos caras, de todas essas coisas que a gente acompanha durante o filme. Então eu achei justo também. É um roteiro simples, mas um roteiro simples consegue ser excepcional. Não tem ponta solta e ele é amarrado do começo ao fim, velho. A trajetória inteira do filme é bem contada minuciosamente. E você vê a desconstrução do Tony, velho. Caralho, no começo, o cara joga dois copos que tinham acabado de ser utilizados por dois negros na casa dele. E tu vê o final, o cara feliz por ter um negro comemorando o Natal com ele, velho. Olha a curva dramática. Eu achei o filme até fechado demais. Pode ser uma reclamação boba minha, mas tem coisas ali que ele explica até demais. É boba. Tipo... Tem coisas bobinhas, como por exemplo. Tem coisas bobinhas, como por exemplo, a esposa dele falar sobre as cartas. Eu, tipo, beleza. Mostrava que ela sabia, mas não sei, achei muito Sessão da Tarde o filme. Eu achei ele muito leve. Pra mim, ele só perdeu o Oscar pra Infiltrado na Clã, porque Infiltrado na Clã é muito mais político do que ele. Ele é muito mais social e Infiltrado na Clã é muito mais político. Não, mas porque no. Da Clã, como. Ele tem como obrigação fazer isso. Ter essa crítica, ele é. Ser mais. Áspero com a crítica dele, porque... Não, eu não acho que tem como obrigação, porque obrigação do Chutonato. Sim, o Chutonato que eu fazia era falar sobre a questão racista nos Estados Unidos. Isso, hoje em dia, é uma questão social. O que o Spike Lee fez foi transformar aquilo ali no tema político, ao colocar aquela cena final maravilhosa. Agora, o que o Green Book faz é sempre se manter no modo... É que eu não tenho a sua visão de social e político, tá... dissociado, né? Pra mim sempre tá associado... Eu acho, assim, na minha opinião em relação a vocês dois aí, eu acho que, assim, Infiltrado na Clã é um filme Spike Lee. E Spike Lee você não tem como desassociar dessas coisas, né? Então Spike Lee, ele pega a ferida, bota o dedo e gira. Ele não tem essa... Ele não amacia nada, né? Já esse diretor, ele quis contar uma história de pessoas, personagens que ele conheceu durante a vida dele, que ele achou interessante, e sem realmente pautar nessas questões amplas. Ele quis fechar o mundo ali naqueles dois caras. E eu acho que esse filme ganhou, porque ele conseguiu ser simples demais. Então, assim, todos os filmes foram muito bons em alguma coisa. Do jeito que vocês falaram, tipo, o simples parece que é um demérito. Não, não, ele ganhou o Oscar porque ele foi simples demais. Todos os filmes foram muito bons em alguma coisa. E esse filme, ele foi bom em todas. Ele não foi muito bom em nada e foi bom em todas. Então, ele foi um filme bom em relação a tudo. Todos os filmes que a gente falou aqui, ele é um dos que eu falo, não, eu assisto de boa de novo. Tem filme aqui, tipo, a favorita não, é bom, mas eu não... Pra mim, tipo, já foi... Não tem aquela ânsia de assistir de novo. O Green Book, ele é diferente de Roma, por exemplo. Que Roma é um filme que você vai assistir 10 vezes, você vai fazer 10 interpretações diferentes do filme. É uma obra de arte. O filme ali é único. Enquanto Green Book, não. Green Book é um filme de sessão da tarde. Você assiste 30, 40 vezes e a experiência vai ser a mesma. Você não vai tirar algo novo daqui dali. Você vai pegar aquilo que você assistiu pela primeira vez. Mas o propósito dele é esse. Então, pra mim, um filme ganhador do melhor filme do Oscar... Melhor filme do ano deveria ser muito mais potente do que isso. E pra mim, Infiltrar na Clã deveria ser... Eu acho que sei, você que tá exigente demais. Pois é, e eu acho que esse filme, ele fala com todo mundo. Ninguém vai ter que ficar pensando, nossa, como que é esses caras da Clã aí, isso é verdade, isso é mentira, isso é americano, existe no Brasil. Não, o Green Book, você não precisa estar na realidade americana pra você entender ele. Você não precisa ter uma carga... igual um Roma pra você compreender ele, né? Você não precisa... O filme, por si só, como disse o Dudu, ele é totalmente fechadinho. Ele começa, ele monta o personagem do Tony, bota lá os copos, deixando bem claro qual a posição dele em relação aos negros. Ele coloca o conflito em cima da gente, mostrando ele na estrada com um cara negro rico. Ele vai montando aos poucos, cada ato do filme vai mostrando um novo preconceito sofrido pelo Mahershala Ali, e no final ele te entrega aquilo que você esperava, né? Todo mundo sabia que o Tony, que o Viggo Mortensen ia se redimir, todo mundo sabia que eles iam virar amigos, todo mundo sabia que ia ser good vibe, que ninguém ia morrer, e terminou na cena de Natal. Entendeu? Então, eu acho que é isso, cara. E ele foi o melhor filme porque ele conseguiu falar com todo mundo. Ele falou com um fã de Pantera Negra, porque é um filme que fala sobre negros. Ele falou sobre Nasce Uma Estrela, porque quer queira ou não, é um artista. É um artista. Né? Um artista passando por dificuldades naquela época, que não conseguia falar com seu povo por ser negro. Ele fala Bohemian Rhapsody, porque continua sendo um artista. Né? Uma carreira, são as dificuldades de uma carreira, como passou em Bohemian Rhapsody. Fala de Infiltrados na Clã também, coisas negras. Fala de Roma. Afinal de contas, o Tony, né, vivia aquela realidade dele de ser um descendente italiano de classe pobre em Nova York. Talvez não fale com a favorita e vice fala indiretamente, não diretamente. E ele mostra tudo. Ele coloca todas aquelas coisas ali, você consegue tirar um pouquinho de cada coisa e qualquer pessoa que assistir ele na sessão da tarde, como disse o Gabriel, vai entendê-lo. Não vai ficar procurando saber o que aconteceu para entender o filme. Então, acho que esse é o maior mérito dele, é o que levou ele a ganhar o Oscar. Eu fiquei super feliz. Era a minha indicação, o Oscar, era o que eu gostaria. Tô feliz esse ano com o Oscar. Eu concordo com você, eu compreendo essa visão, mas com a simplicidade que você vê como virtude, eu vejo como demérito. Você assistiu Infiltrados na Clã, certo? E você viu que o problema, um dos grandes problemas de Infiltrados na Clã é quando as pessoas, o negro tocava no outro branco. Certo? Ou convivia com ele ali. Ou mesmo convivia no mesmo espaço que o outro branco. O Green Book mostra um cara que ele é muito bem-vindo nos espaços do branco, entendeu? E mesmo assim ele sofre a segregação. Por isso o pessoal da Wikipédia foi lá e disse que era produto da culpa branca. Né? Então o pessoal da Wikipédia é um bando idiota, porque ele tava mostrando uma outra face daquele racismo que a gente viu Infiltrados da Clã. Ele tava mostrando um negro. No próprio filme fala que os caras me querem aqui até eu terminar meu espetáculo. Depois que acaba, eu sou o mesmo preto como qualquer outro. Uma orgia imensa. Então, ele vai tocar pra um monte de rico, comendo em um restaurante, ele não pode comer no restaurante. Então, até então... E era todo mundo que ia estar sentado para assistir o espetáculo pois do é. Cara. Pois é, então os outros filmes todos mostram aquilo que todo mundo já conhece, que é a segregação, você não poder usar o mesmo banheiro, você não poder comer, você não poder fazer várias coisas, porque você é negro, pronto, acabou, e aquele lugar não é um espaço para você. Só que lá é um espaço para ele. Ele é o ator, ele é o principal, a estrela principal daquele espaço. Mas ele não pode compartilhar do banheiro, ele não pode comer da comida, ele não pode fazer várias coisas que seriam banais. Não pode se hospedar num hotel digno de um astro como ele é, porque ele é negro. Então eu acho que esse filme mostrou uma outra face que não tinha sido mostrada ainda, né? Ou pelo menos que não está sendo tão falado como está sendo falado a questão do Infiltrados na Clã. Não tirando mérito, eu não estou tirando mérito nenhum do Infiltrados na Clã. Eu acho um filme ótimo, como eu falei, seria a minha segunda opção. Eu só acho que esse filme fala muito mais com as pessoas do que o Infiltrados. O Infiltrados ele tem um peso maior e ele é muito mais político. Talvez por isso ele não tenha ganhado, né? Porque talvez, como eu falei, Infiltrados é feito pelo Malcolm X. Se a gente fosse ver o Green Book, visto, feito como o Martin Luther King, ele dá a cara a tapas. O Malcolm X não dá a cara a tapa, ele bate também, né? E eu acho que a melhor coisa é a gente ir para um lugar onde você não bate, onde você dá a cara a tapa, você entende, você tenta resolver ali no diálogo. Não faz como o Spike Lee faz, né? Que é na base da porrada. O filme termina com uma grande explosão, com a galera morrendo, o supremacista branco morrendo. Então, pô, eu acho que não é por esse lado que deve se resolver as coisas, né? Mas é um filme importantíssimo. É, um outro detalhe que a gente deixou passar do filme é que, como eu disse, ele é bem amarradinho, ele explica tudo do início ao fim, né? É, que o Tony, não entendendo por que, que ele queria fazer aquele roteiro que ele sabia que era o pior roteiro para um negro estar, né? Ele mesmo fala, o pessoal da banda, o cara toca o cello, ele fala, mano, 6 anos atrás tinha tal cara que também era super valorizado artisticamente, foi pra lá, quando ele subiu no palco lá em Birmingham pra tocar, um grupo de brancos, racistas do caralho, espancaram o cara, filho, só por causa que ele era preto, e ele não era digno de subir num palco de brancos. É. Então o cara tava se provando ali que ele tinha talento, que ele tinha competência, e que ele tinha coragem suficiente pra fazer todo esse percurso que o cara fez. Mas uma coisa que a gente concorda, é, se você tivesse que dar o Oscar, você daria ou pra Green Book ou pra Infiltrados. Você Sim. também? Concordo. É, então, é aquele negócio, foi por alguns votos, entendeu? Quem caísse ali tava nas mãos muito boas, né? Em quem ali seria muito bem representado. Foi uma disputa assim bem acirrada entre os dois filmes. Né? Eu me surpreendi muito mais com Green Book, porque eu não imaginaria que um filme ia ser tão simples. Eu jurava que seria um filme muito mais complexo. E Infiltrados me entregou o que eu imaginei que eu ia receber. Até porque é um filme do que eu conheço, mas que me surpreende de toda forma. Eu lembro que você falou alguns meses atrás que Green Book ia ser uma merda. Eu lembro disso, você mandou uma mensagem falando isso. Esse filme deve ser uma merda. Eu inclusive falei pra você lá que ia ser conduzindo Miss Daisy. Eu falei, um filme de carro andando na estrada, ia ser uma porcaria. E quando eu achei o filme, eu falei, cacete, o que eu acabei de assistir? É incrível, né? Pô. Porque eu imaginei também que ia ser mais uma vez essa questão chata do mais um filme falando, mais um filme falando de pessoas que não podem usar o banheiro, entendeu? Como eu acabei de falar, saiu em com Histórias Cruzadas, saiu em Estrelas Além do Tempo e vai ser mais um. Mas não, ele contou de uma forma diferente. Então ele mostrou uma realidade nova que eu nunca parei pra pensar. Eu nunca parei pra pensar, até Green Book eu nunca tinha parado pra pensar. E o negro rico? Como é que ele era? Como acontecia com o negro rico? Juro pra você que eu parei pra pensar a partir do dia que eu vi o Green Book. Então ele trouxe uma coisa mais nova pra mim, né? Então ele acrescentou bastante. Agora, quanto a Ku Klux Klan, eu pensei nisso bastante. Então isso foi o que fez eu... Aquela cena dele saindo do carro e explicando pro Tony o que tinha acontecido. O Mahershala ali ganhou o Oscar ali e ganhou... O melhor filme ali. Pra mim foi. Aquela cena ganhou o filme. Você não é o filme? Não. Aquela cena, você entendeu o que eu quis falar. Né? Foi o ápice do filme, o clímax. Mas eu concordo com vocês. Eu acredito que a escolha de melhor filme tava entre os três. Eu ainda acrescento Roma. Eu acho que Roma tava ali no páreo também. Mas desses três, Green Book, Roma e Infiltrado na Clã, o Green Book era o menos político. acredito que isso influenciou bastante a decisão deles. É, lembrando também que tem uma questão muito, muito específica que a gente esquece sempre. A votação do Oscar não é cada um bota uma cédula lá e já era. Né? Ela tem toda uma proporcionalidade, você vota em ordem em vários filmes. Então Green Book, eu acredito que ele tenha sido para muita gente o segundo melhor. O segundo melhor. Né? Foi o segundo melhor de todo mundo. E isso leva... Foi, a forma da água foi assim, ela ganhou o Oscar. Sim, porque ele não foi nem, não seria nem terceiro. Mas assim, ele foi o segundo melhor, porque infiltrado na clã e Roma dividiram muitos votos, com certeza, em primeiro lugar, e o Green Book pegou o segundo lugar de quase todo mundo. Então, assim como o Wii, na geração passada de videogames, ele acabou sendo o número 1, sendo o segundo videogame de todo mundo. Ok. Tá bom. Bom, então passamos aí pelos 8 filmes. Esse ano foi um ano muito bom, recheado de bons filmes. Todos eles merecem ser assistidos. Né? O Vice, mais pela atuação do que pelo próprio filme, mas os demais aí pelos filmes mesmo. Né? Até o Bohemian Rhapsody, que a gente detonou mais aqui, ele merece também ser assistido. Porque você vai relembrar, para quem conhece. Vai relembrar, para quem não conhece, vai conhecer um grande artista e pode ir atrás do show original, que é bem melhor, lá tem suor, né? E é o próprio Freddie Mercury dançando, né? Podem procurar. Plateia. É, tem plateia de verdade, não é um CG safado, né? Então, foi isso, galera. Acessem aí o nosso site, mandadnerd.com.br, sempre com reviews novos. Gabriel vai voltar a escrever aí, ele falou para mim que vai escrever pelo menos um por semana, e agora em francês e em português. Né, Gabriel? Bom, prometo também voltar a escrever, faz tempo que eu não escrevo. Acesse nossas redes sociais também, todas elas em Mandar de Nerd. Só acompanha aí que a gente vai... Isso aí, se você quer deixar seu e-mail, seu e-mail pra gente, é contato@irmandadenerd.com. Comente lá no site. Beleza. É isso? Então. E espalha a palavra. Estamos no Spotify também, viu? E na Apple também. Um beijo pra todos. Tchau. Galerinha, falou. Somebody to love, find me somebody to love.